artistas atuem num sítio onde não há visibilidade da parte do público. Não é aceitável isso. Esse lado negocial de produção, achas que é importante todos os comediantes terem alguma formação, fazer formação de aulas e assim, mas saberem os mínimos? Eu acho que sim, mas eu acho que sim, como acho que é tudo importante, porque eu sou daqueles gajos que acham que o saber não ocupa espaço, que é uma frase que ajuda profundamente a minha mulher, por exemplo, mas é uma frase que para mim faz todo sentido, porque, repara, ainda para cima na comédia, tu nunca sabes quando é que vais usar um argumento de uma área qualquer que não é a tua, mas se tu souberes sobre esse assunto, melhor resulta a piada, porque se há merda que eu não admito, e não admito mesmo, isso é motivo para eu pôr de parte, em termos artísticos, um comediante, é um gajo que fala sobre aquilo que não sabe e que constrói piadas em cima de premissas erradas. Okay. Isso é daquelas coisas que para mim faz com que esse gajo seja posto de parte em termos de comédia, estás a perceber? Okay. E infelizmente há alguns, e há alguns até com algum nome, não sempre, mas em alguns temas, pá, que abordaram e que aquela merda não... Não, uma coisa que... é tu forçares algo, está bem? E diz ao absurdo, mas aí percebes que é uma piada de absurdo. Okay. Outra coisa é quando estás a construir um texto que queres brilhar ali de alguma forma e estás a dizer um enorme disparate porque estás a construir aquilo em cima de uma premissa que é fácil confirmar que está errada ainda por cima, percebes? Muito bem. Isso irrita-me muito profundamente. Muito... Não sei se desviei aqui do... Não, está ótimo, está ótimo. Um dos passos que me chamou a atenção, já falámos do Cru, que era um que eu iria referir, uhum, é o Comedy Club Enjoy It, certo? Sim, o Enjoy It é uma coisa nova. O que é que nos podes dizer, para quem não conhece? O Comedy Club do Enjoy It começou em fevereiro, se não me engano, finais de fevereiro, e muito rapidamente se tornou um fenómeno, e eu não estava muito à espera disso, okay, porque eu fugi do centro do Porto, fui para a zona do polo universitário do Hospital de São João, e pá, eu não sabia, como aquilo é muito frequentado por estudantes universitários, obviamente, não sabia, porque não é o meu público hoje em dia, a maior parte daquela malta não conhece o trabalho do Rui Xará, ou pelo menos uma boa parte, e foi ao contrário, é óbvio que os nomes que eu levei ajudaram, não é? Ter levado logo na primeira noite um gajo como o Dário Guerreiro, que é um youtuber conhecidíssimo das gerações mais novas, ajudou muito, mas consegui recuperar malta que me via antigamente noutros espaços e começou a ir ali. Aquilo que também é perto na periferia da cidade, okay, acaba por abranger malta de outras terras, da Maia, de Gondomar, etc., que vão ali porque é prático, é acessível. E depois a malta do Porto, da cidade, que já há algum tempo não tinha uma casa onde eu fizesse noites com regularidade. Portanto, apanhei os dois públicos, esse tal público universitário, e tenho mais fãs neste momento e mais seguidores dessa geração graças a isso, localmente, claro, a nível nacional não. Mas repara, isso acontece, eu vinha há um mês atrás, ainda não fez, vai fazer, finais de junho, penso que foi na última quarta-feira de junho, vinha às sessões do Work in Progress do Franco Bastos no Tivoli. Sim, sim, sim. E a geração que estava lá presente era, não tem nada a ver com a minha. Docentes. E eu reparei no dia seguinte, tanto no Instagram como no Facebook, mas sobretudo no Instagram, da quantidade grande de pedidos e de seguidores novos que surgiram e que eram miúdos de Lisboa e miúdas, claro, que viram aquilo e que gostaram. Portanto, por um lado fico contente porque quer dizer que o meu humor não está de modé ainda, não, e ainda consegue ser abrangente, apesar de algumas referências, e tu já me viste atuar, sabes que tenho referências que são para outra geração, e ainda não as deixei cair, lá chegará o dia, mas eu gosto muito de algumas das coisas que digo e tenho alguma dificuldade em deixar ir. Gostar do texto e quero continuar a fazer. Mas também posso fazê-lo porque não sou o tal gajo mainstream que anda a esgotar teatros, porque se fizesse isso não podia continuar desta maneira, como deves entender. Repara, o Sinel numa tour chega a, não sei, vamos imaginar 30, 40 mil pessoas, talvez, não, sim, 25 a 30 mil pessoas, sim, eventualmente, nos espetáculos todos que faz. Eu, para chegar a isso, são 2 ou 3 anos de bares. Percebes? De bares, estou a falar de bares. Certo. Se calhar 2 aninhos vai para aí. Okay. A média nos bares andará nas 100 pessoas, 100, 150. Há bares maiores, outros mais pequenos, mas a média andará nas 100, 120, vá. Portanto, para fazer esse valor, faço 100 espetáculos por ano em bares, talvez não tenha. Para conseguir. Mas para conseguir à volta disso. É. Muito bem. O Comedy Club, o Enjoy It, não é um comedy club, isto é? Não tem noites regulares como se fosse um regulares. Não, só é um comedy club à quinta-feira. À quinta-feira, ok. Por isso é que eu tenho pejo em, ou algum pejo em dizer que são comedy clubs, não são. Quando eu digo que o Cru é um comedy club, é mais próximo disso, porquê? Porque o Cru só tem atividades artísticas, só abre ao fim de semana. Okay. A semana abre, mas é tipo para meia dúzia de amigos estarem ali a chilar um bocadinho. E de resto, tenho uma programação de comédia que sou só eu que a faço e uma programação de música. Opa, funciona sempre como um clube. Ou de comédia ou de música. Uma coisa muito cultural. É mais, sim, aliás, o nome é Cru Espaço Cultural. Ok. pá, todos eles trabalham noutras áreas e aquilo é um projeto de três amigos que está a crescer. Já deu um festival, vai ser agora em agosto, já agora fica aqui a publicidade, que é o MEL, Festival das Artes, muito fixe, podem ir até Famalicão. Não sei se vai ter comédia ainda este ano, porque pá, eles normalmente procuram, como o festival é todo feito basicamente pro bono, não é? Tem o apoio da Câmara, mas não há ali propriamente patrocinadores nem grandes dinheiros envolvidos. E eles mexem-se muito na base daquilo que é mais pá, transversal à sociedade, que é o teatro, a música, algumas palestras. A comédia também acaba por... pá, como eles fazem o ano inteiro a programação no bar, também não querem estar agora no verão... Também atacar outra vez, vamos por assim. Percebes? Mas é uma coisa que nós no futuro estamos a ponderar, fazer algo que possa... mas que seja diferente do que se faz dentro do espaço em si. Muito bem, muito bem. Esse circuito de bares que tu criaste ao longo do tempo, ainda hoje procuras novos bares ou já são os bares que te procuram a ti? Eu nunca procurei os bares, foram sempre eles que me procuraram a mim, é curioso. Ok. Eu acho, pá, não quero estar a mentir, mas acho que não houve um único bar que fosse eu a ir lá dizer... Fiz isso uma vez, mas foi, não foi bem um bar, foi numa associação cultural também e recreativa, em Faro, que é os artistas, que é uma coletividade. Ok. Quando já atuei 8 ou 9 vezes e dos sítios onde mais gosto de atuar e tenho um palco lindíssimo, porque estava lá a beber um copo na parte do bar e começamos a trocar umas emoções e eu disse quem era e que fazia, que se eles quisessem, portanto propus-me, mas não foi aquela coisa de ir à procura de... propósito lá, claro. Estacionar, sair e eles gostaram, estavam lá os diretores e acharam interessante, não conheciam o meu trabalho, foram ver e ligaram, passaram uns tempos, olha, curtimos, vens cá a fazer. E fizeram. E assim foi, eu sou casado com uma farense, portanto foi mais por esse motivo. Como passo uma boa parte do ano lá, também é fixe ter ali um sítio onde dá para dinamizar um bocadinho. O Algarve é um bom sítio para ter comédia? O Algarve é um excelente sítio em termos de público, sabes? Não acontece muitas vezes, mas as cidades todas onde eu já atuei, e só não atuei em auditório em Portimão, atuei só num bar com o Dário uma vez, portanto não posso falar muito bem, mas Faro, Olhão e Lagos, Itavira, okay, são espetaculares em termos de público. E não sei dizer qual deles é o melhor. Provavelmente o que me ficou mais na retina, ou os dois que me ficaram mais na retina em termos de difusividade, foram os de Olhão e o de Lagos. E achas que é para não haver lá muita comédia? E quando há a malta adere como se... Mas não... o Algarve tem um dos melhores festivais do país, que é o Sol Rir, não é? Depois também tens outra coisa na altura da Páscoa, em Lagoa... pá, e tens o Dário sempre a mexer-se, não é? Embora ele agora não faça tanto como já fez. Pá, acaba por haver alguma comédia, mas sinceramente parece-me subaproveitado, mesmo em termos de nomes internacionais, pá, atendendo à quantidade de estrangeiros, claro, que lá estão. Claro, turistas. Não precisas de encher um... Bem, sei que às vezes é difícil, e eu sei isso agora melhor que ninguém, que é difícil trazer nomes lá de fora. Eu estou a organizar um festival internacional no Porto em outubro, pá, e dá trabalho, e eu não sou produtor. O que é que podes contar sobre isso? Pá, posso dizer que vai ser nos dias 3 e 4 okay, de outubro. Vai ter duas noites, não são temáticas, mas são duas noites por língua. A primeira noite é em português, vamos ter comediantes brasileiros e comediantes portugueses. E na segunda noite vai ser em inglês, vamos ter comediantes americanos, ou pelo menos um comediante americano, comediantes ingleses e pelo menos um comediante português a fazer humor em inglês. Okay. Que é o André de Freitas, que posso já anunciar, que o gajo que está em Inglaterra. Começa a e também, posso, também vos posso anunciar já que na primeira noite vamos ter o Vítor Sarro dentro dos brasileiros. Já cá esteve e que é um... Não vou dizer os outros nomes para já. Okay. O nome americano é um bom amigo meu, que eu não conheço ainda pessoalmente, mas com quem me dou muito bem no Facebook desde há 2-3 anos, e que falamos regularmente, que já me pediu várias vezes para o trazer a Portugal. O ano passado eu ainda tentei que ele viesse ao live, mas já estava o Daniel Sloss comprometido e já não dava para trazer outro. E eu disse-lhe, olha, não vens este ano, mas para o ano eu vou fazer um festival e tu vens de certeza. Não, eu disse logo, eu vou fazer um festival, vou falar com o gajo do Sá da Bandeira, vamos produzir isto. E assim foi. Vai-se chamar Stand Up Together, que acho que é um bom nome para um festival de comédia internacional. Pá, e este gajo americano, não sendo da primeira linha, eu em breve vou anunciar, não te vou dizer aqui quem é, claro, porque acho que não devo, sem fazê-lo de outra forma. Mas é um gajo da segunda linha, pá, que é presença frequente, é amigo pessoal do Bill Burr e foi durante muitos anos o melhor amigo do falecido Mitch Hedberg, que para uma geração, pelo menos malta aqui de Lisboa, dos teus amigos e dos meus, dos mais putos, é provavelmente o comediante fetiche de muita gente. Ok, não é? Okay. Portanto, é um nome muito interessante. E o gajo é muito bom mesmo, é um gajo de 50 anos já, com qualidade. O Ed Izzard teve cá. Sim. Teve cá, mais um comediante que agora estava a falar o nome. com a fita na boca. O quê? Que tem a fita na boca. Esqueci o nome dele. O Tape Face. Sim. Na altura que eu o conheci, chamava-se The Boy with the Tape in His Face. Ok. Achas que o caminho em Portugal vai ser continuar a receber malta de fora? Claro. E encher salas? Claro, e o Edizard foi um sucesso. A noite do Edizard foi épica para mim, porque tive o privilégio, em parte graças ao meu querido Hugo Nóbrega, de conhecer o gajo pessoalmente e estar meia hora lá atrás no próprio palco com ele a conversar. Um gajo 5 estrelas, mais pequenino do que o que parece em palco. Ok. E com umas botas de mulher que faziam a inveja da minha mulher se ela estivesse presente. Provavelmente ia querer saber que modelo era. Não, agora fora de tangas. Um gajo, e isto não é tangas, isto é verdade, o gajo está mesmo assim. Que é uma coisa que eu acho maravilhosa. O gajo nas entrevistas perguntava-me porquê é que você usa roupa de mulher e ele respondia: não é de mulher, é minha, fui eu que eu paguei. Tão que bom. É uma coisa deliciosa. Mas achei o gajo 5 estrelas, pá, foi um privilégio ter estado ali atrás e com aquele que para mim é o maior comedian britânico de provavelmente todos os tempos, embora eu goste muito do Gervais e de outros gajos, mas o Ed Izzard não é o meu comediante favorito de sempre, mas é provavelmente aquele gajo que eu mais gostaria de ser em palco um dia. Okay. Porque acho que é completamente desconcertante. Sim. Percebes? É de uma inteligência toda à prova e eu acho isso maravilhoso. Muito bem. E pá, e faz rir. Porque no limite chegas a este ponto, não é? Que é, faz-te rir ou não te faz rir? Eu gosto muito quando ele faz as personagens e anda de uma puta. Quando encarna, sim. É maravilhoso e o gajo tem callbacks. Ele o espetáculo que fez cá em Lisboa, no Tivoli, que foi o Force Majeure. O gajo faz callbacks de outros espetáculos antiquíssimos, não é? Nomeadamente do Death Star Canteen e coisas do género. Então é preciso o pessoal estar a par de. O gajo arrisca ali um bocado. É. Lá está, isso é uma coisa que tem sempre que acontecer. Agora no Alive esteve o Simon Day, que é um gajo super conhecido em Inglaterra, que tem uma série de fãs, que tinha o palco quase. Tinha a plateia quase vazia, só alguns ingleses que conhecem o gajo é que estavam a assistir. Porque não tem as referências e ele ainda por cima encarna um personagem, que eu agora não me lembro do nome, o gajo é careca e usa uma peruca, e encarna um personagem, pá, que faz ali um humor britânico old school, muito fixe, mas que há merdas que se tu não tens as referências não chegas lá. Portanto, não acabou por não conseguir cativar o público que não era já o público dele, percebes? Claro que sim. Queria falar aqui de um espetáculo que tu vais ter brevemente, que eu ainda vou publicar o episódio antes dele, sim. Que é o Stand Up Symphony. Stand-up Symphony foi um projeto que o maestro Cristiano Silva, que é o maestro da Orquestra Nacional de Jovens, me desafiou a fazer com ele. Aliás, o cartaz até diz lá uma coisa que pelos vistos não é verdade, mas isso foi ele sem intenção, que pôs que era a primeira sinfonia cómica portuguesa. Já houve pelo menos duas abordagens idênticas. O Pedro Neves já fez uma vez uma cena de comédia com uma orquestra sinfónica por trás e o Carlos Moura, aqui em Lisboa, também já fez pelo menos duas ou três vezes com a orquestra. Para uma orquestra aqui de Lisboa, penso que era no Teatro da Malaposta, que também era comédia com uma orquestra sinfónica. Provavelmente nenhum desses espetáculos teve a gênese deste, que é o facto de termos três stand-up comedians a fazer stand-up comedy com uma orquestra a acompanhar, não só como uma espécie de suporte musical, okay. Mas mesmo a ter a intervir. Ou seja, vai haver momentos em que as piadas, na vez de sermos nós a fazer como fazíamos habitualmente, vai ser a orquestra a interferir na piada, estás a entender? Okay. Portanto, vai haver mesmo uma ligação e depois, obviamente, temos o Chico Menezes no cartaz, vamos tentar explorar os dotes vocais dele e temos o Fernando Rocha, vamos ver se lhe conseguimos cantar calçar umas botas de Dr. Martens e pô-lo a cantar o Estou na Lua, como ele fez no Cantigas da Rua há muitos anos. Estou a brincar, esta parte não vai acontecer. Okay. Mas foi uma ideia que tivemos, só que era difícil. Não dá para pôr em prática. Era difícil arranjar umas botas daquelas hoje em dia. Okay. Que para quem não sabe o que eu estou a dizer, que vejam no YouTube, que é giríssimo. Foi a primeira vez que o Rocha teve impacto na televisão, muito antes de, ou um bom bocado antes. Há bastante tempo mesmo. Sim, no tempo do Cantigas da Rua, certo. Que era o Miguel Ângelo que apresentava aquilo. Não sei se te lembras disso, tu eras puto. Era muito puto. Vais ao YouTube e vês, porque é maravilhoso. Aquele gajo é o Fernando Rocha, cheio de ímpeto, a gamar o microfone ao puto que estava a cantar antes dele. Então, é um momento maravilhoso. Tenho que ver isso. É lindo. O teu solo, o que é que podes contar assim? É mais introspectivo um bocadinho. É um solo. ainda não está totalmente burilado. Eu gostei muito das experiências, sobretudo no final de abril, fiz 3 noites a vir cá para baixo. Ah, eu ia dizer isto há bocado, é engraçado porque eu também tenho um bar que faço a programação com regularidade aqui ao pé de Lisboa, ali em Porto Alto, que paga cachê, não muito, mas paga cachê. Lá está, em Lisboa, também na periferia consigo arranjar, na cidade é que não. E em Torres Vedras também. É considerada ainda grande Lisboa, de alguma forma, sim, não é? Sim, portanto, sim. Tenho 2 bares cá em baixo que sou eu que faço a programação e que pagam cachê. Agora, dentro da cidade é mais complicado. É mais complicado, nota-se também esse carro. Voltando ao meu solo, desculpa. Ah, opa, eu quero falar de várias coisas, mas acima de tudo quero dizer que estou farto de falar de certas coisas. Ok. Porque eu estou farto... Pá, não sei como é que ainda se discutem os limites do humor hoje em dia, estás a perceber? Não sei como é que ainda se pode achar que um comediante é um alvo a bater porque faz uma piada sexista ou xenófoba, ok? Se esse comediante só fizer isso, eu até consigo entender que haja ali algum ângulo de crítica, ok? Mas quando um gajo dispara em todas as direções, tanto dá porrada nos gordos como nos magros, nos gays como nos hetero, pá, não consigo entender, percebes? Porque o humor é sempre ofensivo para alguém ou para alguma coisa, sempre. Há sempre uma vítima. Há sempre uma vítima. Porque o humor é não mais do que tu detectares o que está errado. Algo que está fora do sítio, que não devia estar ali. Para o bem e para o mal. Claro. Estás a entender? Agora, normalmente, rimo-nos mais e faz mais rir quando são coisas que estão mal. Mal. Ou seja, para o mal. Quando as coisas são para o bem, normalmente tu fazes uma ode, não fazes um poema, não é? Certo. Quando estás muito feliz, embora possa haver humor extremamente alegre, parvo e até ridículo, não é? De alegria pura, só que não é propriamente um humor de fazer pensar, não é? Sim, eu estou a recordar-me agora do João Seabra, quando foi ao Got Talent, e em alguns textos dele que é mesmo esse lado, não é um lado de vítima, mas sim um lado mais... Sim. Mais pravinho, vamos por assim. Sim, mas mesmo ali há sempre... Está a falar da parte dos bonecos, não é? Sim, quando ele fez. Mesmo ali, mesmo aí... Consegue fazer com que o boneco seja um pouco vítima ou ele próprio seja vítima dos bonecos? Há ali alguma vítima sempre, exatamente. Okay. Umas vezes é ele que é vítima dos bonecos, outras vezes é... Eu lembro que uma das vezes ele fez a máscara e foi o Manel... Sim. Moura dos Santos, não é assim que ele se chama? Certo. Epá, há sempre ali qualquer coisa... Lá está, a questão é que tu nem sempre vês onde é que está a vítima, não é? Pode ser as formigas, pode ser o ar, pode ser a coisa mais inócua, mas há sempre uma vítima, há sempre alguma coisa. Pá, depois, normalmente, quando as merdas são polémicas, dá mais gozo fazer humor. Sim. É? Tá. Um comediante, ou de maneira geral, os comediantes que eu conheço são gajos que gostam de picar, obviamente, mas isso é bom. Foi sempre assim que o mundo evoluiu, a pôres a barreira mais à frente um bocadinho. Estou a perceber, não é? Certo. Portanto, desbravar caminho não é que seja uma função, mas é inevitavelmente algo que os comediantes vão fazer. Ora, eu estou um bocado farto de discutir temas que para mim já estão mais do que resolvidos na minha cabeça e que também acho que já deviam estar na cabeça das pessoas. Portanto, o meu texto vai um bocadinho sobre isso. A ideia, e eu estou aqui mortinho por te dizer o nome, mas não vou dizer o nome do solo ainda, mas é para dar a ideia de que estou um bocado farto de uma série de coisas, e depois quando falo dessas coisas, começo, provavelmente a estrutura vai ser essa, pela dicotomia homens-mulheres e por todas as coisas que andam aqui à volta, faço ali um texto que a ideia com que eu fico para já é que as pessoas no fim dizem, mas isto era machista ou era feminista? É que eu não percebi. Ok, é para ficarem confusos, eu digo, até estou a tentar meter isso no texto mesmo, dizer que o género não é nem masculino nem feminino, é cómico. Okay. Estás a perceber? O género aqui é cómico, é o único género que me interessa em termos de humanidade, é o género cómico. Portanto, se um dia houver um gajo que seja uma gargalhada, aí sim eu poderei ser acusado de ser elitista ou coisa do género. De outra forma, não. De outra forma, pá. E depois evoluo para as outras relações, de amizade, as relações familiares, e termino com uma coisa familiar muito pessoal e mais íntima, que foi o que eu experimentei novamente no Alive e correu muito bem. Que tem esse tal momento que é quase... Há ali uma altura em que, conforme os públicos, mas as pessoas passam quase do choro até à gargalhada. Ok. Porque há um momento que é mesmo... E é verdadeiro, ainda por cima. Muito bem. É tudo verdade. O que aconteceu naquelas histórias é tudo verdade. Muito bem. Portanto, tem muito storytelling. Lá está aliás, a stand-up cada vez mais vais fugir para aí, João. Achas? Acho, porque tu já tens a maior parte das piadas sobre os temas esgotadas. Está quase tudo batido. Portanto, o que faz a diferença hoje em dia é tu falares da tua própria experiência. Okay. Mas não é de agora, já desde há muito tempo. Mas vai ser cada vez mais assim, na muito minha bem. Opinião. Vamos rematar esta conversa com um tópico que são os roasts. Uhum. Que tu começaste... Guardaste o melhor para o fim. Guardei, pronto. Guardaste. Que tu começaste a que fosse algo habitual na cidade do Porto. Vão continuar? O que é que pode dizer sobre isso? Já está marcado o próximo. Só não vai haver agora em outubro, novembro. Em princípio não vai haver, mas vai ser muito difícil porque o Festival Internacional está-me a dar muito trabalho. Mas só não vai haver agora nesta altura por causa desse festival, precisamente. Mas já está marcado o de abril. Já podem guardar a data, 24 de abril, novamente, no próximo ano. Mais uma vez. Aliás, agora fiquei na dúvida. Não sei se é 24 de abril, se é 30 de abril, por causa do feriado do 1º de maio. Mas é uma dessas... É um desses feriados. Estão lá. Sim. E eu já falei com o Sá da Bandeira e já tenho a data reservada, agora fiquei na dúvida se é o 24 ou o... E o público tem aderido. Muito. E posso-vos dizer que esse roast vai ser novamente a um comediante. Eu queria alternar um roast a um comediante com um roast a outra figura. Se houvesse um roast agora em outubro, novembro, quase de certeza seria o Rui Reininho. Já está tudo falado com ele. Seria giro. Sim, vai ser. É uma figura ímpar. Opa, e o de abril vai ser com um comediante. E a minha ideia era essa, era fazer um roast a um comediante. Alternar. Com um roast a um não comediante. Muito bem, muito bem. Portanto, esse formato é para continuar. É porque eu adoro. Eu há bocado disse que o Eddie Izzard era o tal gajo, mas o meu comediante favorito de todos os tempos, pá, fora o Jorge Carlin, que é sempre uma referência, porque era provavelmente um monstro incrível e dos gajos mais inteligentes de sempre. Como o Chappelle está lá a chegar perto, e o Bill Burr também, cada qual à sua maneira. Embora eu goste muito de Seinfeld e de Jim Jeffries e do Gervais e de outros gajos ingleses também, mas esses aí são os maiores. Mas a minha maior referência era o Don Rickles, que era o gajo da comédia de insulto, dos roasts dos anos 50, do Rat Pack, do programa que se chamava The Man of the Hour, que eram os primeiros roasts na televisão americana, pá, e que são de uma subtileza atroz, porque aquele gajo... dizia os insultos mais velados da forma mais subtil. Okay, estás a ver? Era quase como aquela velha piada do que é o consultor. Um consultor é um gajo que te manda a merda de uma forma tão simpática que ficas ansioso por começar a viagem, não é? E o gajo era um bocado assim. Se tu não conheces, recomendo-te vivamente que consumas. Porque era... Pá, e acho que aquela merda é intemporal. Mesmo que sem teres as referências, vais-te rir muito da maneira como o gajo... Que é possível um desses rostos do Porto vir para a televisão? Epá, é sempre possível. O roast do Fernando Rocha já vai para o canal do YouTube dele, foi devidamente filmado com Full HD, deve estar a sair muito em breve. Eu anuncio na minha página e ele também, e depois eu vou ficar com os direitos para ver se há algum canal que queira pegar naquilo. Mas achas que há mentalidade na sociedade para que isso seja posto em prática? No Cabo, sim, sem dúvida. Aliás, o roast da SIC Radical já deu na SIC Radical. Embora seja um roast que peca, na minha opinião, por não ter um objeto de roast mais interessante, porque fazer falta ter alguém lá, estás a perceberem, que fosse uma pessoa a representar o canal. O Pedro Buxerri podia ter aceito isso. Eu acho que ele é um gajo com fair play, ou pelo menos é a ideia que tenho dele, e que gosta de comédia. Que gosta de humor, que gosta de coisas corrosivas. Pá, eu acho que podia perfeitamente ter encarnado ele esse papel, ou então outra pessoa. Porque estares a insultar sem teres ali à frente... É diferente. E eu acho que o Rose ressentiu disso, em alguns momentos, sinceramente. Ressentiu no facto de não existirem figuras do canal. Pois, isso também foi outro problema. Houve várias que não quiseram ir, por vários motivos, ou porque não gostam, ou porque não estavam disponíveis. Concordo contigo, mas mesmo assim, com os que lá estavam, que são excelentes nomes, tinhas lá pelo menos quatro nomes de excelência, para não quero estar a falhar nenhum, mas o Cinelo, o Gelo, o Hugo Sousa e o Dário são quatro nomes de excelência, ok? Depois fizeram outra coisa que foi já misturar algumas pessoas que não eram comediantes, que é muito importante isso. No roast do Álvaro Costa, eu tive quatro gajos em palco que não eram comediantes e a coisa resultou muito bem, não tão bem com um deles, que perdeu-se um bocadinho no texto, mas é normal. Mas mesmo assim foi intenso, essa participação, percebes? E isso é giro, isso é muito giro. Juntar comediantes com malta que não está ligada ao meio. Sim, mas escolhê-los porque são gajos que têm pertinência. Um dos gajos que estive a insultar o Álvaro, salvo seja, foi o Reininho, que é um mestre, não é? Um gajo que só com a maneira que fala... tu ouviste o podcast, ouvi. Que o gajo esteve muito bem, esteve muito bem. Sem texto. Sem texto? Foi o único que não... Tinha um texto na cabeça, mas foi o único que não levou folha. Ok. Percebes? Ok, muito bem. Olha, muito obrigado. Não tens nada a agradecer. Espero que o teu projeto tenha muita sorte, que haja mais gente. E eu vou divulgar isto, obviamente. Tu és um gajo porreiro. Continuas a fazer stand-up? Continuo. Desde aquele tempo que te vi no Roterdão. Não te posso convidar especificamente para ires ao Porto como cabeça de cartaz, mas um dia que vás ao Porto e estejas lá, queres fazer uns minutos, dizes-me. Já tens, sim, senhor. Está bem? Muito obrigado.